yeah. Oh boy, this shit banging. Up at me, pouquito na moda. Tudo que leva pra dar um giro sobre as quatro rodas. Vrum, vrum, bebo gin, isso te incomoda. O dinheiro me dá possibilidade. Eu tenho uma chave que você já quis. Honra 30, só fumo temaki. Meu refrão é tipo da Alicia Keys. A guerra vai, mas deixa a cicatriz. Antes não, mas hoje eles estão aqui. Não peguei viagem, me mantive humilde. Ronco alto, seu poste parece um kart. Foi espacial que eu fiz em Marte. Essa minha vida que é um freestyle. Paga o sinal, que a 30 vai elevar a vibe. Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque. Foda-se o hype, meio que sou o hype. Tô arrogante agora, é 150 no show. Tô saindo fora antes que role o bololô. Tua mina me sugando quando teu disco flopou. Sei que eu tô na moda, mas me diz aonde que eu não tô. Tô na moda. Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas. Vrum, vrum, bebo gin, isso te incomoda. O dinheiro me dá possibilidade. Eu tenho uma chave que você já quis. Honra 30, só fumo temaki. Meu refrão é tipo da Alicia Keys. A guerra vai, mas deixa a cicatriz. Tô suave, eu não quero um diploma. Fique tipo na pista, baby, foda-se o corona. Eu tenho a vida que tu sonha. Hoje eu tô no palco, amanhã em Noronha. 30 pra 1, apelação do ano chegou. Eu sei que eu tô na moda, mas me fala onde que eu não tô. Essa gata me segue em todo lugar que eu 30. vou. O dinheiro me dá possibilidade. Ó pra mim, porque tô na moda. Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas. Vrum, vrum, bebo gin, isso te incomoda. O dinheiro me dá possibilidade. Eu tenho uma chave que você já quis. Honra 30, só fumo temaki. Meu refrão é tipo da Alicia Keys. A guerra vai, mas deixa a cicatriz.